Controle Salvador, boa noite, Bruno 1970. Bruno 170, via Mari para o 060, ajuste no 020. Via Mari para o 060, ajuste 1020, Bruno 1970. Decola da 1-0, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5475, controle 1-2-0, décimo 8. Zero, o planejamento correto, reporte para o pushback e acionamento. Lado 004, portão 2, pushback acionamento. Xené 9004, autorizado pushback acionamento, reporte táxi. Para táxi 9004. Salvador, boa noite, gol 1888, informação Yuri Sport, passando liga 230. 888, na Pro de Bonf, desce para o 050, após via Bonf, ajuste no 020. 50, Pro de Bonf, após via Xizia, 620, gol 882. Gol 246, reduza para 2209. 220, 1, 246. 1170, 2509. Confirmo para o Sideral 9973, já vai estabilizado? Ativo, autorizado de LS no 020. Nota no custo localizador à distância. 9973, chame a torre 11895. Certo. Torre 9720, reduza para 1970 nós, reporte localizador. 101.70, vai reportar estabilizado no localizador, 9720. 1246, reduza para 1809. Desça para 3000 pés. Descendo 3.000 pés, reduzindo 1809, 1246. 1170, reduza para 2109. 219, não 1170. 1888, reduza para 2409. 2410, reduzindo, igual 1888. 1246, sob de operação, vai manter a pro, se tiver condições, intercepta. Gol 246, controle? 246. Sob de operação, mantenha presente pro até o localizador. Presente pro até o localizador, 1246. Autorizado 2.000 pés. 2.000 pés, 1246. Controle informador, voo 1970. 1970, voo Ituna, desça 2.000 pés, ajuste no 020. Ituna 2.000 pés, 1020, voo 1970. Localizador, 9720. 9720, chama a torre no 895. Torre 295, boa noite, 9720. SG 060, voo 1970. 170, desce para 3.000 pés, 1020. 3.000, 1.021, 1.700. Ecuador, buena noite, Europa, CIO 84. Esquerda, voo 1246. Esquerda, 130 para o localizador. Esquerda, proa 130 para o localizador, 1346. 1246. 1170, reduza para 1809. 719, 1170. Take off runway 10 with left turn, Puka, departure, Papa, uniform, Charlie Alpha, then Zika, correction, Zipa, transition, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo, Skulk, 5462, Salvador, departure, 120, that's Maurice. Salvador, Europa Zero, Eastport, the next destination, Dinaco Mike Delta Airport via Upper Blue 10, flight plan route, initial plan follow 370, departure from runway 10, left turn after departure, Puka, Papa Uniform, Charlie, Alpha, departure, then Sipar, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo, transition, Spock 5462, Monermo 120.8, Europa Zero, 84. Europa 084, read back, correct, gate 11, call me to push back and start up it. Call you back, ready for start up and push, Europa 084. Somos de 9973, livro, baixa daquilo. 9973, ingressa aquilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Quilo, pátio 3, estará atento, federal. Chanel 9004, confirma estimado para início. Vai aguardar mais um pouquinho, vai chamar novamente, ok? Desculpa. Gente, o Chanel 9004, reporte quando totalmente pronto. Reportará. O 246 chama a torre 1895. 1895, igual no 246. 1170, desce para 2.000 pés, inicie redução para aproximação, reporte localizador. 2.000, quer dizer, chamar localizador 1970. Boa noite, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, 1246. Salão 50, direito, Salão 219. Salão 219, boa noite, 9720. Luna 246, ponto autorizado na 0, Ventura 80 graus, 89. Estado pouso, gol 1246. Via Alfa, Juliette, portão remoto 1441. Alfa, Juliette, na remota 14, 1971. Juliette, 1170, chame a torre 1895. 1845, 1877. Salvador, voo 1170, final baixar, checa. Voo 1170, boa noite, qual é a sua aproximação, vai dar na transmissão de pouso? Aguardando, voo 1170. Bom, 9246, sala 52, direita, sala 1, 21 decimal 9. Direita, 219 e 1, 245. Salvador, boa noite. 1246, está liberando a pista. A 10, vento 180 graus, 109. Nível 4, para baixar travado, 97. Salve, Salvador, 246. 246, autorizado táxi de Alfa e Juliette, portão 7, pátio principal. Alfa Juliette, portão 7, bate principal, 1246. 2956, boa noite. Azul 4980, portão 1, autorizado para estiver em acionamento, chame táxi. Autorizado, chame táxi, azul 4980. Zona 970. Sala 55, direita, sala 1, 209, boa noite. 209, boa noite. Boa noite, voo 1882, passou externo, pistão no zero. 217. Corrido, 1170. 1170, boa noite. Autorizado táxi de Alfa Juliette, portão 10, pátio 1. Alfa Juliette, portão 10, pátio 1. Sideral 9973. Sideral 9973, prossiga. É para Confins, a saída prevista é da Eulida Votman? Confirma a primeira aerovia? Eu não tenho papelada aqui, mas é que todo mundo usa. do Zulu 10 segue na Eulia Demótiva. Caso seja do Zulu 17, será Arbor Elefa. Gente, obrigado. Agora o bicho pegou. Chame a torre 1895. Boa, 1895, boa noite. Torre Salvador, é o gol 1970, boa noite. 1970, boa noite, está sendo aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardamos. Direita, solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. Azul 4980, autorizado táxi, via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, mantenha a posição e chame a torre 1182-95, ajuste no 020. 1020, via Índia, no ponto de espera, chame a torre 1182-95, azul 4980, via aduana. Salvador, boa noite. Azul 5001, tenha chamação alta para Guarulhos. 3-1 agora. 5001, boa noite. Autorizado Guarulhos, Zé Piso 1-0, após Taubaté, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Mótima. Aciona 5521, controle 1-2-0-8. Estou para Guarulhos, nível 360, estou ouvindo bem. Está bem, sai da Baião, Leda Máxima, estou ouvindo 1-0, está para perto. 5521, professor, é o 5001. A escola é 5521, controle 1-2-0-8, reporte para o pushback acionamento, azul 5001. 1-2-0-8, para reportar para a torre 5001. 970, Paulo Alves 01, direita Salona, 219, boa noite. Direita 219, muito boa noite. Fala Salvador, boa noite, meu voo 9970 livrou. Salvador, azul, cruzado 01. 05001, prossiga. Qual é o seu nome? Salvador, eu tá 3305. 3305, boa noite, Recife, pronto, como é? Pronto para quanto, tá 3305? Então, 3305, autorizado Recife, conforme rota, nível 330, decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5511, controle 120, decimal 8. Autorizado Recife, nível 330, conforme o plano, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. Abertura 1705, o transponder 5511 e o controle 120, decimal 8, está 3305. Então 3305, contagiamento correto no portão 5, reporte para o pushback e acionamento. Voltará para 3305. 120, decimal 8, decolagem 113. 108, boa, vai para o 9801. Controle Salvador, boa, azul 4980, cruzando 2000 para 350 na Cuca. Azul 4980, contato radar, Salvador 350 via Cuca. Atenção 350 na Cuca, 4980 azul. Controle Salvador, Oceané 6313, informação alfa. É 313, desça para 2000 pés, sem restrições, na proa de pelo. Ajuste no 010. 2000 pelo, Oceanema 313. Solicitadora, se possível, 6313. A condição de interceptar o localizador, autorizado. Informativo, dona, 2000, 6313. Com 3305 na escuta. Europa C 84. Four, go ahead. Europa C 84, we are ready for a startup and push. 084, set up and pushback, approve it, call back to taxi. Set up and pushback, approve, call you back with taxi, Europa 084. 3305, na escuta. pessoal, General 9973. Para Belo Horizonte já possui nossa aprovação? Negativo 9973, confirma o horário do plano. Aos 20. Gente, o Sideral 9973 ainda não possui o seu plano de sistema. Mantenha a escuta aguardando. Ok, obrigado, nossa escuta. Azul 4980, chama centro Recife, frequência 12685. 12685, boa, 4980, azul. 305, posição 05, puxa 10, acionamento. Então, 3305, inicia de imediato? Não, negativo, senhor. Gente, então, 3305, apenas confirmando a rota autorizada, DCT Aru, DCT. Após coordenadas, confirme a rota que possui. É, a rota do plano Cuca, Ponte, Rápido do Mundo 7 até Alfa Romeo Uniforme, aonde residia a Starin. Gente, então 3305, a rota autorizada pelo centro é Aru, DCT, após coordenada 0853, Serra 0354, 6, Uísque. Charu, após direto 083 Sierra 0346 3305. 3305, informo o tráfego no setor sul do pátio, terminando o pushback, após o mesmo livrar retaguarda, será autorizado o pushback. Tem que voar o tráfego, vai estar autorizado o pushback, tá? 3305, aguardando o autorizado. Europa Zero 84, ready to taxi. Europa 084, aproveitar-se via Manapron, then taxi India. Taxi India maintain position and call tower 118 decimal 905, altimeter 71020. Taxi via inner apron to India, on India, hold position, call tower 118 decimal 905, over 21020, Europa 084. Chegados a Bosch, desça sem restrições para 2000 pés, ajuste no 020. Desça para 2000 pés, sem restrições, ajuste no 020. quando sai na 3305. Possível, então 3305. É, deslocou aqui no computador a coordenada que você passou. Deu uma posição aqui a oeste de Salvador. Com 3305, agora irei confirmar a coordenada com o centro. Apenas confirmando a coordenada, novamente, que o curso é 0853 Sierra 03546 Whisky. É, afirmativa, é essa a posição mesmo. É. Salvador Tower, boa noite, Europa 084, India. Europa 084, boa noite. We are to line up and take off for runway 10, wind 170 degrees, 6 knots. We are to line up and take off runway 10, Europa 084. Coordenação com o centro, autorizada UP Zulu 17, após Romeo Fox 018. Após Romeo Fox 3305, pronto para o Pushback acionamento? Afirma aqui, 3305. 3305, autorizado Pushback acionamento, chama o táxi. Autorizado, chamar táxi, 3305. Nove 973, pronto, cópia. Manda. Geral 9973, autorizado com fins, via Zulu 21, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Arbor, Elefa, aciona 5534, controle 120.8. Nível 360 para Salvador, decola da pista 10, árvore eleva, 5534, 120.8. O 9973, destino com fins, reporte para o Chivé de acionamento. Obrigado. Hotel Mike Zito, controle. Mike Vitor, autorizado chegada a bonde, desça para 2.000 pés sem restrições, ajuste no 019 agora. Ok, para 2.000, chegada a bonde, sem restrições, no 019, até o Mike Vitor. A Salvador, boa noite, Europa 084, Brasil, as clear, passing 1,400 feet. Europa 084, Brasil, contact climb level 370 via Puka Arrival. Roger, 370 do Puka Departure, Europa 07, 084. Bye. localizado a carro 6313. Trânsito 6313, sinal visual com campo. O Rio no 895. 895, boa. Torre Salvador, boa noite, Chanel 6313, sinal. 3013, boa noite, segue trem, pouso autorizado na 0, ventou no 70 graus, 99. E pouso na 06313. Alô, boa noite, Chiné 6224, autorização Aracaju. Chiné 6224, boa noite, informação Alfa, pronto com a B. 1219. Direito, 1296313. Boa noite. Boa noite. 190. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Conde, aciona 0260, controle 120 decimal, então. Modificado, direto final da 1-7 está presente, desce para 1.503, ajuste no 09. Passa. 208, fecha na 62, 24. Fechando a 6224, fechamento correto, no portão 62 já chamei para o pistão de fechamento. Chamará. Boa tarde, Cajuto 50, Belo 1, na formação de turma. A bola do 4 horas e 45, autona Sierra Duarte, Rondo Etapá. Caso 5001, autorizado o táxi, recorte no travesse do portão 62 e ajuste no 09. 1119, ajuste de voltar para o portão 6, 4001. Salvador, boa noite, 6313 da Chanel, bro. 1-3, Babó, 3 horas de autonomia, alterna Serra Bravo, Serra Gol. Então, 3305, autorizado táxi, via parte 1, índia, que é o ponto de espera, no ponto de espera, chame a torre 118 desse 95, ajuste no 019, bom voo. Gente, via táxi, via parte 1, táxi 3305. O Chanel 6313, segue via Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette 1, 6313. Azul 5001, continue táxi, a retaguarda do reboço da TAM, via Pate 1, indo até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 019. Boa noite, 4959, boa noite, confirma o nível solicitado? gravando aí? Azul 4959, autorizado Filhéus, via Golf 677, após conforme rota, nível autorizado 140. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Coral, aciona 0275, controle 120, decimal 8. Filhéus, via Golf 677. Autorizado de volta 4-0, decora da 10, curva direita, saída coral, 0275, transponder e o controle 1208, é o azul 4959. 4959, protegimento correto no parte 3, chame pronto. Camarada, avisou com a cabeceira no 7, Romeu Bravosca. Chame a torre 1895. 1895, muito grato, Romeu Bravosca. Da 10, dom para decolar. Trans 3305, boa noite, linda, coluna 0, vento 170 graus, vem com nós. Alinhamento decolar da 10, 3305. Trans Salvador, Papa Romeu, Romeu Bravosca. Romeu Bravosca, boa noite, prossiga. Está aproximando para a cabeceira na 7, fechado 5 milhas. Romeu Bravosca, avistado agora, pouso autorizado no 7, ventando 70 graus, 8 a 9. Líder, pouso no 7, já está baixado e travado, Romeu Bravosca. Foi Salvador, balanço azul 5001. 5001, boa noite, após a rocha da nave da TAM, autorizado a alinhar e manter 1-0. Caso TAM, alinha na pista 1-0, azul 5001. Aplausos agora. 946, na proa de Duna, desce para 2000 pés, ajuste no 019, reporte localizador. Proa de Duna, comissionado, encontrado, localizador. Brasil 4959, autorizado, feedback, acionamento, reporte táxi. Autorizado, vai encontrar 4959. Então 3305, decolou 27, controle 120 decimal 8, mão voo. 120 decimal 8, grato, 3305. Controle Salvador, boa noite, Altan 3305. 3305, contato radar, suba nível 330. 330, 3305. Boa noite, Alfa, confere. Fortaleza 370, pronto, copy. 370, pronto, copy, 9318. Confirme. Ponte, táxi via Papalhos e Costa Parcial, uma boa noite. Esquerda, segue perfil de saída Momo, código Froti, aciona 5540, controle 120, décima 8. 1-0, vento 1-8, 0 graus, 1-0, nós. Vista com a F, 0-0. Simo, saída Momo, transição Froti. Após Momo, passa Cogbo e segue Froti, interceptando Upzulu 1-9. Autorizado para Fortaleza, nível 370, decolando da pista 1-0, com primeira curva à esquerda na saída Momo. Com transição Froti, após Momo Lua Cosmo, após Froti para interceptar o via Fuzulu 1-9. Responde ao 5540, controle 1-0-8, voo na 3-9-3-1-8, estamos no portão 7. Voo 9-3-1-8, cotejamento correto no portão 7, reporte para o pushback e acionamento. Reporta na voo 9-3-1-8. Mike Vitor Chimé Torre, nono 8, decimal 95. 1895, muito obrigado, querido. Boa noite, ponto de vista. Torre, boa noite, Papá Romeu, hotel Mike Vitor, no ILS, avisando. Azul 5001, decolou aos 30, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, boa noite. Papá Romeu, hotel Mike Vitor, boa noite, continua a aproximação, confirmando intenções, posicionando 017. Avisa 1-0. Gente, abaixo do interno, trem baixo travado. Chamarei de interno, baixo travado, hotel Mike Vitor. A 0, autorizado, direto Leda. 3-0, direto Leda, 5-0 hora. Primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Momo, código Froti, aciona 5541. Controle 120-8. Autorizado para a beleza 370, aerovia Fresulu 19. Após conforme a rota. Decolada 10 na curva com curva esquerda, será bom para o tiro. 541 aciona, 208 controle. Está 9721, cotejamento correto no portão 3, reporte que estiver em acionamento. 21. Sendo embaixo travado, Papá Romeu, Hotel Mike Vitor. Hotel Mike Vitor, foi autorizado, pistona 0, vento 1, 0 graus, 9 nós. Livre pouso, Hotel Mike Vitor. Tá, para lá, November India Vitor, autorizada a chegada a bom, se desça para 4 mil pés, renegar 1019. November India Vitor, renegar 1019. 1019. Oi, Salvador. Boa noite, Azul 4959, ponto espera dando 0 próximo. Azul 4959, boa noite, após a aeronave na curta final, alinhar e manter na 0. Posso passar a aeronave na curta, alinhar e manter na 0, 4959. Ah, 3305, chame Centro Recife. Frequência no 26, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. Retifique em 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45, decimal 33, 05. Boa noite. Mike Vitor, Solo 34, Solo 121, decimal 9. 9, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Boa noite. Boa noite, Papa Romeu, até o Mike Vitor, ligou. Papa Romeu, até o Mike Vitor, boa noite. Segue via Alfa, mantém antes da Juliette, confirma o pátio. Aero está. Gente, conhece o Heraldo? Afirmativo. Segue Alfa, Juliette, contorna o pátio principal. Lima, Mike, reporte na Taxi Quebec. Hotel, Mike, Vitor. Afirmativo, estamos na Quebec para o cruzamento. Toma de Vitor via Alfa, Juliette, grande parte. Para o hotel, Mike, Vitor. Hotel Mike Vitor, confirme se irá pernoitar? Afirmativo, estaremos no domingo.